Produções de Santa Maria. DJ Zico Mixi, é DJ Jane Saldi, a produção urumajoense, que é sucesso. E eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. CDs, produzindo o que você gosta de ouvir. Além das estrelas, vou te encontrar. Vou até o infinito, só pra te amar. Loucura de amor, já fiz por você. Por você, menina, eu faço outra vez. Você me satisfaz, te amo. Ai, como eu amo. Sou tão marajoara, faz o caboclo marajoar. DJ Xande e DJ Nanacho. Sou tão marajoara, faz o caboclo marajoar. DJ Ed Brasil e DJ Olivar. Poderoso Rubi vai tocar. Te segura que é nada. sabe disso. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Noite linda eu passei, ao seu lado me apaixonei. Um amor que nunca pensei que pudesse me acorrentar. Na vida sonho, com poder Apolo. Na vida sonho, no considerado. Na vida sonho, com o DJ Bruninho. Na vida sonho, que é o poderoso. DJ Xanga Mix, do estúdio AP Produções. Fazendo você dançar. Sentir o teu calor, sussurro.